Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Começa agora mais um Sessão das Seis, seu programa semanal de trilha sonora de músicas, de TV, de cinema e outras audiovisualidades aí. A gente fala aqui da Rádio UFSCar 95,3 FM, isso para São Carlos e região. E para você no resto do mundo, o endereço eletrônico é www.radio.ufscar.br. Eu sou o Thiago Rigolino e ficarei com vocês agora por mais uma hora até as 7 da noite, até onde vai o nosso programa. Olá, eu sou a Gabriela Nogueira, a gente vai... Hoje fala de um tema bem legal, acho que vocês já estão ouvindo a música, estão pensando em alguma coisa parecida. Bom, você pode entrar em contato aí com a gente agora ao vivo no MSN da rádio, radiofiscar@hotmail.com. Pode também conversar com a gente pelo Twitter, aqui o Twitter do Sessão das Seis, twitter.com/sessãodasseis. E você pode também visitar e deixar comentários no nosso blog, sessãodasseis.blogspot.com, ouvir as nossas edições anteriores e deixar comentários lá também e baixar os programas anteriores para você ouvir também onde você quiser. É isso aí, como a Gabi fez que falou, mas não falou, né? Nosso tema de hoje, nosso tema, não sei para quem já matou a charada, o tema é o Shrek. Na verdade, é os três filmes mais o quarto aí que tá nos cinemas agora, né? São quatro filmes da quadrilogia, Shrek, não sei como fala. Ele nasceu trilogia... Já tem quatro e tem um projeto de quinto filme, assim. É, ele quer ir além, né? Acho que tá dando... Tá dando dinheiro, né? Tá rendendo, né? Então, o Shrek, na verdade, é uma série de livros, né? E além de livro, do filmes, né? De livro, de videogame e outros itens aí que se originaram de um livro de 1990, que tá chamado Shrek, né? E que acabou dando origem a um filme produzido pela DreamWorks, aí que ganhou três sequências, né? Como a gente falou... E aí tá prometendo pra mais além dessa, mais uma. E é isso, né, Gabriela? Ah, aliás, essa promessa aí do quinto tá pra 2013. Vamos ver, né, se vai rolar mesmo. É. Bom, e os filmes, eles tiveram um grande destaque por terem um humor inovador e se utilizarem das paródias dos artistas famosos, de clássicos aí, dos contos de fada, dos clichês, né, dos contos de fada, né. Foi o primeiro grande sucesso da companhia DreamWorks, que já tinha feito Formiguinhas, né, Formiguinha Z lá. Isso, é deles mesmo. E aí DreamWorks surgia como concorrente direto da Pixar, né? Nessa era aí de, das animações da computação gráfica, né? Isso, e lembrando que a DreamWorks é do Steven Spielberg. E a Pixar, na época, já foi do Steve Jobs. E agora a Disney comprou. É, isso. E a DreamWorks acho que continua dele, ele tava querendo vender. Porque ele tá dando dinheiro, né? Bom, a gente vai pro primeiro, agora falar do primeiro filme, o Shrek... O primeiro foi de 2001, e como a Gabi disse, né, ele reapropria, né, ó, a ideia dos contos de fada e coloca eles de uma maneira diferente, né, com menos purpurina e mais lama aí, digamos, né, que esse humor meio escrachado e meio humor negro também, né. Então o filme de 2001, o primeiro, é baseado mesmo, né, no livro de 1990 do autor William Stagg. E a versão original, ela conta com as vozes do Ed Murphy, que é o burrinho, o Mike Myers, que é o Shrek, né? E o Mike Myers faz o Austin Powers, né? É. Pra quem não sabe direito quem é. E a Cameron Diaz, que era a Princesa Fiona. Bom, então vamos mostrar aí algumas músicas desse primeiro filme do Shrek de 2001, né? A primeira aí a gente achou uma música brasileira, né? A música do Tom Jobim, a música Meditation, de 1963. E aí o Tom Jobim, ele já... Tava numa fase de grande sucesso internacional, e o que fez ele voltar aos Estados Unidos em 67 para gravar com o Frank Sinatra o disco Francis Albert Sinatra e Antônio Carlos Jobim, que aí tinha as versões em inglês da música do Tom Jobim, né, como The Girl from Ipanema, How Insensitive, Dindy, Quiet Night of Quiet Stars, e também incluir essa Meditation, que era aí anterior, né, mas foi incluída aí nessa faixa. Vamos ouvir então Meditation do Tom Jobim. É isso aí, vocês estavam ouvindo aqui no Sessão das Seis, Meditation, do Tom Jobim. Agora, continuando nas músicas da trilha sonora do Shrek 1, a próxima que a gente vai falar chama-se Bad Reputation e é da roqueira Joan Jett. Essa música é de 81, mas a Joan nasceu em 1958 e ela é uma das figuras femininas aí mais importantes da história do rock, talvez aí com a Joni Mitchell e com a Janis Joplin, estão nesse panteão dessas roqueiras. E em 2003, né, Joan Jett foi nomeada pela Rolling Stone a 87ª melhor guitarrista de todos os tempos. E ela é uma das mulheres da lista. Uma das duas mulheres. Duas, né? É verdade. A outra é a Joni Mitchell, que a gente já citou aqui. E ela é conhecida mundialmente, na verdade, pelo hit I Love Rock and Roll. Quem não conhece, né? Né? Ela já fez parte de algumas bandas, né? Mas acho que a que ficou mais famosa foi a The Runaways, que ela formou com a baterista Sandy West em 75. E agora em 2010 vai estrear o filme sobre o The Runaways, né? Vai contar a história dela mesma, da Joan Jett, que vai ser vivida pela Kristen Stewart, que é aí a mocinha da série Crepúsculo. E a Dakota Fanning vai viver a Cherry, que é também a outra ponta famosa aí do The Runaways, né? E esse Bad Reputation tem no Guitar Hero também, não tem? Não lembro. Tem várias clássicas lá, eu não sei, acho que, se eu não me engano, é ela. Eu acho que tem, sim, eu lembro. Mas acho que ela não é na voz dela, acho que é de algum grupo. Vamos ouvir então Bad Reputation, que tem tudo a ver com o Shrek também, né? Pois é, que ele tem uma Bad Reputation, mas ele só quer ficar na dele, né? É, coitado, ele não faz nada pra merecer, né? Então vamos ouvir com a Joan Jett. Ouvir a música Bad Reputation, trilha sonora aí do filme Shrek, primeiro filme da série Shrek, né, lançado em 2001, na voz da Joan Jett. Agora vamos pro Shrek 2, aí a sequência que foi lançada em 2004, E o Shrek apresentou diversas novidades no estilo de filmes de animação, né? Depois o povo, acho que depois do sucesso, as animações que vieram depois pegaram alguns elementos, né? Particularmente depois do filme Shrek 2, os outros filmes começaram a incorporar mais referências da cultura pop, a subestimar menos, né, o público, acho. É, talvez, acho que era isso, né? Ah, e também pra trazer também várias... Mas o público adulto e jovem, né? Não deixar só pras crianças. Tem as camadas, né? É, realmente, porque tem várias piadas inteligentes ali, várias sacadinhas que é pra todo mundo mesmo, né? E além de começar a acrescentar finais musicais no filme, né? Que foi o que fez grande sucesso no Shrek, aquele videokê final, né? Aquele sing-along final, né? Aliás, é muito engraçado esse sing-along no final, porque todo mundo canta, desde o carrasco, que ia cortar a cabeça do povo lá. Até o personagem que tinha sumido desde o começo do filme volta. É, esse povo... Pra dançar e cantar. É, realmente, acho que um atendente de bar, que acho que é um traveco. Um traveco, que ele lembro. Volta também, que ele abraça participa. Alguém. Verdade. E não tem como esquecer o biscoito, né? O biscoitinho. Que é o mais simpático, mais figura lá. Os ratinhos cegos. É, tem os ratinhos cegos, né? Tem. Todo mundo participa. E aí filmes como Era do Gelo 2, o Robôs, o Galinho Chicken Little, entre outros, também incluíram aí essa parte, sequência final, musical aí, né? E a cena final do Shrek 2 é um grande videokê com a participação dos vários personagens, né? Todo mundo ali. É tipo o final de novela, né? Você põe geral no baile e fica todo mundo feliz. E todo mundo esquece tudo que passou. É, pois é. Vamos ouvir então dessa sequência final aí do Shrek. Ah, não é agora. Eu tenho que falar da música, né? Ah, é verdade. Você me cortando, sacanagem. Então, a música é o primeiro single do cantor Porto-Riquenho. É o Rick Martin aí, recém saído do armário, que foi lançado em 1999. Recém saído do armário. Vamos frisar, ninguém sabia nada, né? Né? Ninguém suspeitava. Foi eleita, fomos surpreendidos novamente. E essa música aí, a Vivem La Vida Louca, ela foi eleita uma das 20 canções mais empolgantes. Mais irritantes. Irritantes. Eu tô cortado meu roteiro aqui. Pela revista de música Rolling Stone. Mas não era empolgante na época também, não. Enchia mas saco, acho, que, né? Acho que é irritante no sentido de ficar aquela música ficar na cabeça, sabe? É, chicletinho, né? Deve ser. Que ela gruda. Ela gruda. É, pois é. De fato. Mas não quer dizer que ela é ruim, né, ouvinte? A gente tá colocando aqui, a gente tá colocando... É, mas ela aparece num momento tão legal, tão divertido. Exatamente, mexeu o esqueleto. É, realmente, é um momento divertido mesmo. Então, no filme, a música é interpretada pelos personagens. O burro, né, que é o Ed Murphy. E o gato de botas, né, que é o Antônio Bandeiras que faz. O gato de botas que só apareceu no segundo, né, não tava no primeiro. É um novo personagem. Então vamos lá ouvir Living Uma Vida Louca com o Ed Murphy e o Antônio Bandeiras. Uno, dos, quatro, hit it! Donkey. Put some donkey, y'all. She's in superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that girl's gonna make me fall. Into new sensations, new gigs in the kind of light. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live her crazy life, but she'll take away your pain. Drinks the water, makes you want to drink champagne. And once you've had a taste of her, you'll never be the same. Voltando com Sessão das Seis, acabamos de ouvir Living a Vida Louca. Aí nas vozes dos atores Ed Murphy e Antônio Bandeiras. São aí os personagens, o gato de botas e o burrinho, né? Do filme Shrek 2, de 2004. Vamos então para outra música da trilha sonora do Shrek 2, que é a música Changes, do David Bowie. O cantor e ator David Bowie ficou conhecido pelo seu trabalho musical nos anos 70 e 80. E pela sua alta influência no mundo da música, especificamente no rock, né? Ele já vendeu 136 milhões de álbuns no mundo inteiro. E aí, é cantor e ator, mas acho que ele fez bem poucos trabalhos como ator, né? É, acho que ele fez aquele Fome de Viver, que em inglês é The Hunger, né? The Hunger. Que acho que era sobre vampiros. O Labirinto, que é um clássico, que até a pequena Jennifer Connelly, acho que participa, se não me engano, é uma atriz, uma morena aí, que era pequerrucha na época. Entendi. Mas acho que ele era mais. Ele era uma pessoa muito exótica, né? É, aí ele fazia sempre esses papéis meio. Diferenciados, né? É, acho que talvez. É, ele realmente tem uma persona, né? Uma carga ali. Uhum. E a música Changes, ela foi lançada no álbum Ziggy Stardust, que foi de 1969. E o álbum foi o impulso inicial para o voo de Bowie em direção ao topo das paradas de sucesso. E aí ele ficou famosão e ganhou o mundo aí também. Com vários, né? Vamos ouvir aí. Então. É, aliás, esse sinal da C tá bem. Bem. É, várias eclético. Coisas. Isso. Tá bem eclético. Agora David Bowie, já ouviu uma música latina, ouviu um brasileiro. Tom Jobim e tudo. Vocês estão ouvindo um rockzinho do Led Zeppelin de fundo. É, exatamente, que também faz parte da trilha. Sim. É que o povo que fez a trilha do Shrek também caprichou, né? Deu uma caprichada. Foram bem. Bem abrangentes. É, acho que pegando também aqui o que você falou, né, também. É um filme pra todo mundo, né? Dos 3 aos 80 anos. Exato. Então vai ter todo tipo de música também, né? Verdade. Então vamos ouvir agora Changes, do David Bowie, aqui no Sessão das 6. My time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't. sides, but never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up and out of it. To her next event, time may change me. You can't twist time. Strange fascination, fascinating. Our changes are taking the face I'm going through. Changes. Turn and face the strange. Acabaram de ouvir Changes na voz do David Bowie. É, lembrando sempre que você pode acessar esse programa e muitos outros do Sessão das 6 no nosso blog, que é o sessãodas6.blogspot.com. Lá a gente, você pode baixar também os outros programas, ouvir em streaming também. E ter aí também uma resenha ali, do um resumo, né, do que foi o programa, todas as músicas. Então fica a dica lá pra vocês ouvir esse e mais outros lá. E agora a gente vai pro terceiro filme da série, que é o Shrek the Third, né, Shrek III, que é o filme de 2007. E a gente tava aqui num embate, não embate não, numa conversa, tentando lembrar dos vilões, na verdade, do Shrek, né. Não sei se todo mundo se lembra, no primeiro era o Lord, como é, Farquaad, né, Gabi? Farquaad, é, um pequenininho. Que era um baixinho encarnado, né, com cabelinho tigelinha, bizarro. É. Ele até, como é que é, torturava o biscoito, tadinho. Torturar um biscoito é fim de carreira, né? É muita maldade. Muito, né? Aí no segundo era aquela fada madrinha do mal lá. Fada madrinha do mal. É, que ela tinha o filho dela que era o príncipe, que era o encantado. Encantado. E aí no terceiro era encantado de novo, né? Que queria assumir o trono e tal. Até o terceiro caiu um pouco o rendimento, né? Da graça, né? É, vamos ver, talvez esse quarto que tá nos cinemas agora... Estão dizendo que esse quarto, ele tem um apelo emocional menor, assim, pras histórias, então acho que deve ser mais engraçado. Deve ter cheio de piadas, né? Como o primeiro era, né? É, mas escrachado, que ele fez sucesso, né? Exatamente. E até o, pra quem não sabe, não, eu vou só antecipar um pouquinho, mas o vilão desse quarto é um duende maluco lá, o Rumpelstiltskin, eu não sei de nem pronunciar esse nome bizarro. Me parece, por causa disso, acho que parece mais interessante aí, vamos ver, né? Então, mas voltando ao terceiro, antes de chegarmos ao quarto, o Shrek e a Fiona, no terceiro, eles estão casados e ela tá grávida de 3 gêmeos, imagina. Se um ogro já faz, né? Imagine 3. E ele é escolhido pra assumir o trono de tão distante, né? De Far Far Away, enquanto o Rei Harold está doente. Que é o Rei Harold, quem você lembra, ele vira um sapo. É. Ou ele é um sapo? Não, ele é um sapo. Não, ele vira, né? É, porque ele que tem o... A maldição também, né? Também. E a música incidental e os temas do filme foram todos compostos pelo Harry Gregson Williams e posteriormente, né, reunidas num álbum lançado em 19 de junho de 2007. Adicionalmente, foi também lançado um álbum contendo as canções inseridas no decorrer do filme, né, que são os temas, né? É, as músicas temas. Aí tem, nesse CD dessa trilha tem... Vários duetos do Ed Murphy e Antônio Bandeiras, né? Que fazem, é o burro e o gato. É, né? Que fazem ótimos, né? Esses são os coadjuvantes mais queridos aí da... É, provavelmente. Bom, a primeira música que a gente vai ouvir do terceiro filme Shrek é a música What I Gotta Do, da Macy Gray, que é uma cantora e atriz norte-americana e começou sua carreira agora no fim da década de 90. Eu, quando ouvia falar da Macy Gray, achava que era uma pessoa que tinha uma carreira das antigas, exatamente. Não, ela começou a carreira agora no fim da década de 90 e é famosa por sua voz rouca e seu estilo de música é meio R&B, soul, aquela coisa mais swingada, assim, né? E no lounge ali. É. Ela participou como atriz de filmes como Homem-Aranha 3, Dia de Treinamento e Todo Mundo em Pânico 3. E lançou seu último álbum como cantora em 2007, que é o álbum Big. Vamos ouvir então o What I Gotta Do, da Macy Gray. Looking up to me, wanna give them all the world. Yeah, trying to make it always gone. They say, mommy, don't go. Ooh, and I don't wanna leave you. I don't want it's what leave. I gotta do. There's no place that I'd rather be than there with you. It's what I gotta do to take care of you. Make it right. So I miss some things, but you're always on my mind. Always on my mind. Yeah, I'm gonna show you the world, but it ain't easy. Ooh, and I don't wanna leave you. I don't want to. It's what I gotta do. There's no place that I'd rather be than there with you. It's what I gotta do to take care of you. Oh yeah, make it right. Construção das seis, estavam ouvindo What I Gotta Do, da Macy Gray, que é uma voz gostosa de ouvir, né? Uma voz boa da Macy Gray. E agora a gente vai para uma próxima música do Shrek terceiro aí, que é Do You Remember Rock and Roll Radio, que é do Ramone, né? E no início dos anos 70 surgiam várias vertentes do rock lá nos Estados Unidos, no Reino Unido, e o punk rock foi uma delas, né? E lá por 30 de março... Lá não, né? Precisamente em 30 de março de 64, os Ramones tocaram pela primeira vez como um trio, que é o Joey, o Didi e o Johnny. O último show foi realizado em Los Angeles, na Califórnia, em 6 de agosto de 96. Bom, e o produtor Phil Spector produziu o disco End of the Century, em 1980. Spector tinha se tornado famoso, né, na década de 70, produzindo diversos discos da carreira solo dos ex-Beatles, o John Lennon e o George Harrison, né? E é nesse álbum aí do Ramones que a gente vai ouvir a música Do You Remember Rock and Roll Radio. Vamos ouvir então com Ramones. the all-American half pound, Sweet Pure Beef Patty, lettuce, tomatoes. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Stay tuned for more rock and roll. Somebody once told me the world is gonna roll. Voltando agora com sessão das seis, acabamos de ouvir Ramones, Do You Remember Rock and Roll Radio? Faz parte aí do terceiro filme da série Shrek. Vamos então mais uma música desse terceiro filme de 2007, a música Barracuda, aí na voz da Fergie. A música era originalmente cantada pela banda Heart, composta pelas irmãs Anne e Nancy Wilson. E ficou famoso aí, o grupo ficou famoso nos anos 70 com a sua música, que estava sendo influenciada aí pelos grupos de hard rock, assim como alguns estilos de música folk, né? Isso, e como eu falei anteriormente, sem certeza, não, Bad Reputation não está no Guitar Hero, mas... Barracuda tá. Barracuda está aí, a certeza, Guitar Hero 2, é umas músicas divertidas de tocar lá. E então a gente vai... Ah, lembrando que a gente já fez um Sessão das Seis aqui, especial videogames, e o Guitar Hero estava presente. Não lembro agora a música específica, mas se você quer saber, lembrando sempre que tem o nosso blog, sessãodas6.blogspot.com. Então a versão que a gente vai ouvir da Barracuda é cantada pela Ferg, lá do grupo Black Eyed Peas. E é produzida pelo músico Will.i.am, né? Que é do grupo também. Eu queria mandar... Que é a versão do filme, né? Isso, que é a versão que tá no check terceiro. Eu queria mandar um beijo aí pra Flávia, a nossa amiga aqui, tá fazendo aniversário hoje. Ela que já jogou muito Guitar Hero comigo. Que ela curte... acho que quem não gosta, né, de... saciar, perder um tempinho no videogame, né? E saciar seu sonho de rockstar frustrado ali nos controles, né? Então vamos lá, Barracuda, mas na voz da Fergie. You again. ajuda na voz da Ferg, mas a música é originalmente do Hurt. Agora a gente vai pro último filme da série Shrek, que é o quarto filme que está nos cinemas. E é Shrek pra sempre, né? Shrek Forever After. É, foi lançado agora dia 5, acho, de julho. Isso, 2010, é. E esse filme é 3D, né? É indo na safra aí dos filmes 3D, que já faz desde o ano passado, né? Fazem 2 anos que todo... Principalmente as animações todas agora só saem 3D. E... pena que a gente não tem um tão perto, assim. É. Que é o único que eu assisti... Pra aproveitar, né? Que eu assisti muito pouco. Assisti um filme em 3D e nem a animação. Eu me fui na Avatar. É, esse mesmo. Eu também. Que acho que é legal, por exemplo, um que fez uma animação... Já que você cria todo, tudo, né? Desde o começo até o fim. Acho que os caras podem pirar um pouco mais nesse 3D, o talvez. 3D, né? Né? Verdade. Precisa usar uma câmera pra gravar 3D. Não, eles põem... Faz o rolê ali, né? Mas então, esse Shrek... a trama aí do quarto, no filme... O Shrek, ele tem se tornado um homem de família, um homem ali domesticado, né? De subúrbio. Um ogro domesticado. Um ogro domesticado ali. Não que ele fosse, né, desde o primeiro, muito violento, né? Mas ele era ele alguém... Ele era meio arredio, né? Isso, ranzinza, né? Rabugento. Aí, então, em vez de assustar os moradores da vizinhança, né? Como ele fazia pra ficar longe dele, né? É, como ele costumava, então... O ogro, ele cresceu e concorda... Relutante pra autografar garfos de arremesso. É isso? Que é um esporte, assim. Ah, ali na... Na comunidade. Na comunidade. E aí as pessoas pedem pra ele autografar e tirar fotos. Ah, assim. Então ele é um popstar. Ele é. Virou famoso, né? Virou famosão. Bom, e a gente vai ouvir a música One Love, que é uma canção do Bob Marley, que tá no álbum Exodus, de 77. E é um clássico aí do gênero, onde Marley manifestou a sua opinião sobre a unidade global, né? Todo mundo. Um pé da política. É, né? Exatamente. Tornou-se aí uma das mais influentes e conhecidas canções de reggae, né? Até hoje, todo mundo sabe alguma frase dela, assim. Ou já citou em algum momento. E a canção tem sido utilizada em comerciais de promoção turística sobre a Jamaica, né? Que é o país de origem do reggae, do bob, da música, de tudo, né? E no filme, a música é interpretada pelo Gato de Botas, que é o Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras participa bastante como cantor, né, nas trilhas sonoras do Shrek. Mas aqui a gente vai ouvir na voz original do Bob Marley mesmo. Então vamos lá, a música One Love. One love, what about the one heart? What about the let's get together and be loved? isso aí, vocês acabaram de ouvir, nesse clima good vibe, a música do Bob Marley, One Love. E agora a gente vai pra última música do nosso tema de hoje. É também do último filme, que é o Shrek Pra Sempre. A música chama Sure Shot, dos Beast Boys, que foram a primeira banda de rap de brancos bem sucedida e um dos poucos projetos dos primeiros tempos do hip hop, que ainda fazem grande sucesso. O seu rap, ele é influenciado bastante pelo rock, pelo punk, e teve um impacto significativo em artistas dentro e também fora aí da cena hip hop mesmo. E o trio, né, Beast Boys, começou como uma banda de punk rock, está nativa aí desde 79. A gente vai ouvir, como o Thiago já falou, Sure Shot, lançada no álbum 30 Communication, que foi lançada em 94. Yes, indeed, it's fun time, fun time. Acabamos de finalizar aí sessão das seis, o tema da sessão das seis de hoje, né? Que foi aí a série de filmes Shrek. Acabamos de ouvir Beast Boys com a música Sure Shot. Vamos então para agora para a agenda de cinemas e cineclubes aqui em São Carlos, né? Vou começar com o Cine São Roque, que é hoje, lá em Água Vermelha, ali na Rua Bela Sintra, na Rua Bela Sintra. Hoje vai passar a Castelo Rá-Tim-Bum, o filme, e as exibições são gratuitas e sempre às 20 horas. Isso, e lá no CDCC, o filme é amanhã, chama Contos de Tóquio. É amanhã sábado, às 8 da noite, lembrando que a entrada é gratuita. E ele fica lá na 9 de julho, centro da USP, né? Centro Cultural da USP. E no SESC, nós temos 3 filmes. 2 amanhã, sábado, né? Um é Uma Questão de Imagem, um filme francês. E, aliás, são 2. O outro também é francês, que chama-se Entre os Muros da Escola, que é um filme que ganhou do Festival de Cannes. Se não me engano, é 2008. É um filme que fala também do sistema educacional da França, o sistema público. E o filme de domingo chama-se Andarilho, que é o filme do Carl Guimarães, é um filme brasileiro, muito bom aí. Bom, no Cine São Carlos, ali na rua Major José Inácio... Olha, só eu esqueci de falar o horário, né, Gabriela? 18 horas os filmes. E... É, no sábado tem 2. O primeiro é às 18 horas e o segundo às 20 horas. E o do domingo é às 18 horas. Isso. Agora vamos pro Cine São Carlos, então. É, que tá com 3 filmes em cartaz, que é o Prince of Persia, que é aquele baseado no jogo, né? Que é aquele jogo bem antigo. Que já teve um visual mais novo aí. Já tem uma relançado, isso, né? Relançado. E agora foi lançado o filme. Tá passando também lá no Cine São Carlos a animação Marmaduke. Eu não acho que não é porque tem live action, né? Tem de verdade mesmo. E se eu não me engano, acho que o cachorro só que é animação mesmo. Ah, entendi. Marmaduke. E Eclipse, que daí é a trilogia, né, da série Crepúsculo. E no Iguatemi, a gente tem Encontro Explosivo, que é aí o blockbuster aí da Cameron Diaz e do Tom Cruise, que inclusive estava no Brasil umas semanas atrás divulgando o filme, né? É, eles deram uma passadinha aí. Deram o ar da graça. Isso. Tá passando também Shrek Para Sempre, que aí foi o último filme que a gente falou sobre, né, hoje. E tá passando também o Eclipse, que tá bombando nas bilheterias aí. Pois é, né? E é isso aí, o Sessão das 6 fica por aqui, o Sessão das 6 de hoje. É, lembrando sempre que vocês podem entrar em contato com a gente, dar suas sugestões, suas dicas e também pedir músicas aqui na nossa sessão ouvinte. Então, lembrando sempre que o nosso e-mail é sessãodas6@gmail.com. O nosso blog, que eu já falei algumas vezes e não custa lembrar, que é o sessãodas6.blogspot.com. E siga-nos também no Twitter, que é twitter.com/sessãodas6. Lembrando que é tudo sempre junto, sem acento, aquele esquema de sempre. Bom, esse programa é uma realização de Ana Kiel, Eduardo Barbosa, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni, Thiago Rigolino e agora também com a participação do Luiz Henrique. Entrou aí para nossa equipe de Sessão das 6. Hoje na técnica o nosso Luciano, muito obrigada, Luciano. Então, gente, até semana que vem. E boa noite a todos. A Rádio Fiscar. Sessão das 6.